nasci sem vida, sem alternativa. Quantos molequinhos eu fiz em saídas, entregue a própria sorte, negados pela mãe gentil. Aí neguinho, vivemos em guerra civil, e é de fuzil que as crianças vai buscar os danoninho. Enche a geladeira sem assistencialismo, ainda nós mata e morre de frente pro espelho. Pelos like, pelas nave, pra esbanjar em puteiro. Quantos pais de família eu vi perdendo a cabeça. O meu filhote com fome, bicho foi atrás da presa. Eu vi cortar o pescoço, meter bala na cara. Violeta é meu rap, vem ver a real da quebrada. Vivemos num campo minado, a qualquer hora explode. Em um barril de pólvora onde o Estado não se envolve, a não ser com ação violenta da polícia, que é recebida a bala quando o ar que pisa. Parede mofada e lodo, esgoto e barraco. Disputamos palma a palma o ambiente com ratos e o assalariado com pouco que tem e ganha. Financia através de posto, férias dos gravata e Bahamas. Retrato realista, parecemos no inferno. Caete é subversivo, é poder paralelo. Vida longa ao gueto, o rap ainda vive. Na voz de Caete é real, não é telecine. Nós vê de perto toda a miséria e relata sangrando a dor de um povo herói que segue lutando pra manter longe do inferno os bacuri. Pra não ver os menininhos perder a vida perto de mim, alvejado pelo Estado de forma silenciosa, covarde, bélica e meticulosa. Nada me inspira novas esperanças. Ditado de acomodado, quem espera alcança. Dilúvio é de sangue na tempestade de violência, enxurrada arrasta as nossas crianças. Mergulhados na dor, a paz perde a esperança. Agoniza de Brasília ao Paraná e segue a cobrança. Dilúvio é de sangue na tempestade de violência, enxurrada arrasta as nossas crianças. Mergulhados na dor, a paz perde a esperança. Mergulhada na dor, a paz perde a esperança. E aqui não é diferente na cena de assassinato. Ibope pra TV, é nós morto algemado. Na tribuna da massa ou no balanço geral, aliviados estão ao ver no matagal. Um dos meus, um dos seus, cheio de tiros no corpo. A mãe e o pai ao lado do filho morto. Quantos perdendo a vida, correndo atrás dos plaques, fugindo dos clique-clack, mata pra não morrer. No Paraná o bang é louco, estou cansado rapaz. Políticos canalhas que exterminam a paz. Mas Curitiba é modelo, só se for de atrocidade. O crime é tenso em Curitiba, covarde. Quantos o sistema fez e ainda faz de refém. Antecipa funeral por causa das notas de 100. Passa por cima do irmão, mais de 5 no rosto, somado 16 balaços do corpo. O sistema não escolhe idade, nível social. Ele não quer nem saber, cobra de igual pra igual. Os molequinhos da quebrada, tudo virando monstrinho. Nas ruas de Curitiba, correndo atrás do din-din. No cômodo do inferno, a inocência perdeu. Várias crianças, meu vô, que no crime se envolveu. É lei do cão, onde só sobrevive quem atira. Não é não, nem abraça essas ideias, é mentira. Conheci quem atirou e também quem morreu. Uns dias mais além, quem atirou se fudeu. Eu tiro, levo um tiro, é o efeito bumerangue. Virou imã de bala, explode, jorra sangue. Oi rapaz, Brasília, Paraná. Qual é de Adriano? A voz de quem não tem a voz. Rap pancada, rap pancada. De sangue na tempestade de violência, enxurrada arrasta as nossas crianças. Mergulhados na dor, a paz perde a esperança. Agoniza de Brasília ao Paraná e segue a cobrança. Dilúvio é de sangue na tempestade de violência, enxurrada arrasta as nossas crianças. Mergulhados na dor, a paz perde a esperança. Mergulhada na dor, a paz perde a esperança. Sistema cruel, canalha, que nunca admitiu falha. Caed, Adriano e uma pá que não jogaram as toalhas. Realidade no e crua das ruas, rap pancada. Paraná, Brasília, vem ver a real das quebradas.